what's dope. Se cobra, cria asa, correndo, sou mais veloz. Estão se esforçando tanto, então vão cansar bem mais cedo. Eu ganhando o jogo, linda, descansada, eu jogo certo. Amanhã eu deixo alguns trouxa almoçando vento. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu fico de canto, analisando o movimento. Elas se perguntando o que eu tô aprontando. Eles se perguntando quem é que tá me comendo. Eu tô preocupado em ficar rica esse ano. Todo mundo esperando meu próximo lançamento. Energia de gostosa, atitude de gostosa. Quem bate boca é as feia que faz fofoca. Bota meu nome no fly, sabe que a casa lota. Se sua ex me escutar, cê sabe que ela não volta. Mudando o plano, eu faço rima e vira plaquê. Investimentos eu faço com o meu cachê. Fazendo grana com imagem, o que eu posso fazer? Se Deus me deu talento e beleza, então vou vender. Bem, bem, bem, bem, tudo fica tão fácil. Tudo que eu toco vira ouro. Bem, bem, bem, bem, sem tempo pra conversinha. Mas se vier na minha, tô online pra negócio. Minhas vitórias eu não explano, tô vivendo e não divulgo. Ele encosta de pau duro, mas eu só disse um oi. Elas querem minha receita, eu sou rapper, não sou coach. Eu fiz três som numa noite, tem macete, faz malote. Me querem pra fazer o plano, pra montar a estratégia. Uns dizem que sou brilhante, outros dizem lá não presta. Só porque eu tô na line que era do seu favorito. Era um show de adulto, então não fica sentido. Não sou Xuxa nesse game, meu som não é pra baixinho. Não é mate nem seus fãs, essa hora vai tá dormindo. Lari, lari, eh, oh, oh, oh. Lari, lari, eh, oh, oh, oh. O seu rapper não é um gênio, ele só copia flow. O seu rapper não é um gênio, ele só copia o flow. Bem, bem, bem, bem, tudo fica tão fácil. Tudo que eu toco vira ouro. Bem, bem, bem, bem, sem tempo pra conversinha. Mas se vier na minha, tô online pra negócios. Bem, bem, bem, bem.